Portal do Arrocha. Portal do Parará. A dança é gostosa, Grosmer. Todo mundo vem no sugão. Pra que ficar parado? Seu corpo já tá balançando. E pra quem diz que não gosta, no canto eu te vi dançando. Escute essa swingueira, groove da percussão. Quem gosta da batida, se jogue no swingão. O tal do parará, é o tal do parará. O tal do parará, o tal do parará. Solta o corpo e vem dançar. O tal do parará, o tal do parará. Todo mundo tá dançando, todo mundo tá dançando. Assada, massa, da massa. É, todo mundo tá dançando, todo mundo tá dançando. Massa, da massa, da massa. O tal do parará, é. O tal do parará. O tal do parará, o tal do parará. Solta o corpo e vem dançar. O tal do pá-parará, o tal do pá-parará. O tal do pá-parará, o tal do parará, o tal do pá-parará. Solta o corpo e vem dançar. O tal do pá-parará, o tal do pá-parará. Samba! Miosmar! A dança é boa, todo mundo tá fazendo. Todo mundo tá fazendo. O tal do parará, o tal do parará. Pra que ficar parado? Seu corpo já tá balançando. E pra quem diz que não gosta, no canto eu te vi dançando. Escute essa swingueira, groove da percussão. Quem gosta da batida, se jogue no swingão. No tal do parará, vem, vem. No tal do parará, no tal do parará, no tal do parará. Solta o corpo e vem dançar. O tal do pá-parará, o tal do pá-parará. Todo mundo tá dançando, todo mundo tá dançando. Massa da massa da massa. É, todo mundo tá dançando, todo mundo tá dançando. Massa da massa da massa. O tal do parará, o tal do pá-parará. O tal do parará, o tal do pá-parará. Solta o corpo e vem dançar. O tal do pá-parará, o tal do pá-parará. O tal do pá-parará, o tal do parará, o tal do pá-parará. Solta o corpo e vem dançar. O tal do pá-parará, o tal do pá-parará. Solta o corpo e vem. Traga a bebida, Miro. O tal do papa.